assim, né? Esse programa ele era para ter sido uma animação pro final do semestre dessa matéria. Eu ia fazer ela no Photoshop, mas na época eu tava com um PC mais fraco, né? Que não rodava. Acordei de fazer o podcast, mas daí acabou dando uns BOzinhos lá e o podcast ficou aqui guardado um tempão. E como a gente abordou uns temas meio sensíveis, assim, eu fiquei com receio até de lançar, porque a gente se reunir para falar sobre metal, né? Sobre como que é a nossa experiência com metal, como que isso influenciou a nossa formação, né? Só que como eu já tô afastado faz tempo, assim, desse universo, eu não me senti muito seguro, assim, para colocar o programa no ar, sabe? Uhum. Mas aí o tempo foi passando, eu acho que eu consegui desencanar um pouco disso e não sei o que você acha disso, de abordar esses temas delicados. Cara, sempre tem que ter muito cuidado, essa aqui é a verdade, né? Só que é mais porque... por um problema humano, digamos assim, de às vezes querer ler muito nas entrelinhas. Sim. Tipo, pô, hoje em dia, tipo, não que isso seja errado nem nada, mas parece que a gente sempre tem que dar aquela assim, ó, essa é a minha opinião, tá? Pode ser que não é verdade, né? Eu não tô aqui atestando, só botando minha mão no fogo por nada, né? Mas é o que eu penso isso hoje, sabe? O cara tem que fazer... uma frase, um parágrafo inteiro pra se dizer, não, cara, galera, calma, né, quando você vai falar uma coisa aqui, eu tô aberto pra discussão, essa opinião não é definitiva, né, sabe? Uhum. Então, infelizmente, hoje em dia a gente tem que tomar esses cuidados, né, que num ponto de vista, não também, não dizendo, né, que eu sou o cara mais iluminado do mundo, né, mas num ponto de vista, assim, no mundo, digamos, sensato, né, uhum. As pessoas... seriam mais abertas a esse tipo de conversa, assim, sabe? Ó, a gente, na verdade, tem que falar essas coisas justamente porque tem gente que é muito intransigente em pensamentos muito extremos, né? Esse que é o grande problema, porque isso criou, então, uma camada de segurança na sociedade, assim, de se sentir, de procurar ofensas, né, de todo lado. Uhum. Mas, enfim, né, cara, acho que, tipo, eu dar opinião, independente de qual ela for, dentro de um contexto de discussão, né, de diálogo, não sei se tem problema. Na verdade, eu nem tô sabendo muito desse blog aí, não, cara. Eu sei que tu tava fazendo, mas não recebi link nenhum ainda. Ah, então, é que eu tinha feito nas antigas lá, né, eu postava uns textos, eu cheguei a fazer uns programas, né, e na época tinha um colega meu de faculdade que ele me enchia o saco pra eu postar em tudo que é lugar, pra eu colocar hashtag, pra eu ir atrás de AdSense, desse tipo de coisa. E a minha postura era justamente essa, falei, cara, eu só tô falando aqui com meus amigos, umas paradas que são interessantes pra gente aqui. Sim. Mas eu nem quero que chegue gente de fora aqui, justamente porque vai chegar gente de fora, a gente tá discutindo assuntos complexos, né? E a pessoa vai achar que eu sou um influenciador digital aí, ou sei lá, né, que eu tô querendo levar adiante essas coisas que eu tô dizendo, são só as coisas que eu penso, né, então... Sim. Mas pior que é engraçado, essa coisa aí de, tipo, ah, 10 anos depois vão vir aqui e vão escavar o meu tweet antigo, né? Cara, assim, isso é uma coisa que eu até fiquei pensando outro dia, tipo, fiquei pensando no caso do James Gunn, tipo, era um tweet bem bizarro, assim, sabe? Uhum, sim, eu Mas, acompanhei tipo, isso. Cara, eu não acho assim que... Eram comentários de que são possíveis, tipo, tirar... evoluir, né? Pra algum lugar, sabe? Não era, Sim. tipo, nada mega ofensivo. Era mais agressivo, né? Bizarro, assim, do que qualquer outra coisa, na minha opinião. Uhum. Assim, cara, porque assim, as pessoas evoluem, pô. Eu acho que julgar alguém pelo do que é 10 anos atrás... Tu vai falar, ô, cara, tu falou isso aqui 10 anos atrás, que merda, né? Aí se o cara falar, porra, realmente é uma merda, não falo mais isso, né, cara? Olha só, né? Uhum. Pô, isso é. Né? E tá aqui a prova que eu não faço mais isso, né? Nos meus tweets recentes, condenando justamente essas atitudes que eu tinha, né? Pô, isso é uma coisa. Outra coisa é o cara falar, pô, olha ali, pô, esses tweets racistas, é que merda, né? Sabe? Depende muito mais da reação atual da pessoa do que da passada, eu acho, né? Nesse caso, assim. Uhum. Sei lá. Situações do mundo atual, onde todo mundo sabe de tudo. Pois é, né? É que eu acho que isso é especialmente complicado nessa época que a gente tá vivendo, porque a gente passou por uma transformação muito significativa na sociedade, sabe? Nesses últimos 5, 10 anos aí. Com esses debates de minorias, assim, ganhando voz nas redes sociais e levando adiante algumas pautas que... eram meio invisibilizadas, né? Então, não é que o James Gunn era um babaca 10 anos atrás, é que meio que todo mundo era meio babaca uns 10 anos atrás, sabe? Tipo, o mundo mudou, cara. Então, é o que você pessoas falou, assim, evoluem, sendo... cara. Essa é a questão, sabe? Pô, sim, sim. É. Dá um crédito pro cara atualmente se defender, né? Mas, enfim, a gente tá saindo outro podcast aqui. Enfim, eu queria agradecer o pessoal que topou gravar comigo, assim, o Thiago, a Gi, o Rafa, o Luan e a Isa também. Que foi um papo bem legal, assim, eu acho que foi legal porque eu, o Rafa e o Luan, a gente estudou na mesma escola, no ensino médio. A gente não se falava tanto na época, eu era mais amigo do Thiago, mas a gente tem um background em comum, assim, né, de mais ou menos como é que foi o nosso início, assim, de primeiro contato com o metal. E o que eu achei legal, que acabou saindo meio de surpresa, foi a participação das meninas, né, que elas dão um outro ponto de vista sobre o que que é, assim, a gente começa a rever toda a nossa experiência com o metal, quando a gente começa a colocar na mesa também que elas são mulheres e que pra elas é tudo diferente, tá ligado? E, assim, o que eu acho que ficou bacana desse programa, pra quem não tem interesse nenhum em metal, é ver o que que dali atravessa pra outros assuntos, sabe? Tipo, quando você vê o relato dela sobre o que que é ser mulher dentro do mundo do metal, você já começa a questionar o que que é ser mulher em qualquer lugar, sabe? Porque as coisas que elas falam ali valem pra tudo, cara. Eu até acho que fiz uma ressalva durante o programa, quando a Isa ou a G falou alguma coisa, que eu falei, cara, isso é igualzinho no meio nerd, por exemplo, sabe? A mesma postura de clubinho, assim, de manter as meninas de fora, de não levar muito em conta o que elas dizem, assim. Uhum. Tipo, é o mesmo padrão, assim, de comportamento da galera, sabe? Então, eu acho que se tem alguma coisa, assim, que possa ter um apelo pra quem não se interessa pelo assunto, é ouvir esses pontos de vista, sabe? Então, assim, eu peço desculpas pela galera, porque eu demorei muito pra postar esse programa. Eu tava me enrolando demais, demais mesmo. Aí eu quero ver se já sai esse final de semana e, enfim, espero que seja produtivo aí pra alguém. O que que você acha disso tudo? Gato de negócios. Cara, é difícil lançar um projeto assim, né, cara? Uhum. Eu não sei, eu participo ali do Locadora CRI, né, há 4 anos. Cara, eu tenho vergonha ainda, sabe, de falar assim, ó, eu faço isso aqui. Porque a gente é mais introspectivo, né, cara? Introspectivo, não sei, sim, se é a palavra, introvertido, acho que seria, uhum, melhor. Então, cara, essa demora, assim, não que eu tenha vergonha de gravar e falar, assim, eu faço ali na boa, assim, mas é um mundo virtual, sabe? Quando tu traz esse teu mundo virtual, que é uma coisa que, tipo, a gente se sente... Por mais que a gente tá conversando com outras pessoas, tipo, eu e tu, uhum, se conhecemos assim, nos conhecemos assim. Só que a gente tá aqui no nosso mundinho, sabe? A gente, uhum, tá interagindo, mas é como se não tivesse. A partir do momento, uhum, que chegar, tipo, uma pessoa aqui do meu lado e ver eu falando com o computador, ela vai estranhar, cara. Isso que eu sou professor eu sou professor, eu dou aula online. Aí, uhum, tudo bem, porque as pessoas, né, as pessoas entendem que eu tô dando uma aula, né? Tô ensinando. As pessoas sabem o que é aula. As pessoas não sabem, uhum, o que é um podcast. Pessoas, no caso, família, né, que é um pouco mais antigo, não estão muito ligados nisso. Ou às vezes até pode saber o que é de maneira geral, só que é uma coisa tão alienígena, sabe? Que ela vai, sabe, que ela vai te olhar e vai dar aquela risadinha assim? Nem que esteja zoando, mas é uma coisa estranha a ela. Então, você, ela vai achar estranho, se ela vai achar estranho, ela vai, tipo, causar uma reação diferente. Então, a gente sente vergonha de publicar essas coisas, voltando ao assunto. Mas, assim, eu acho que é um exercício legal, assim, de exprimir a sua opinião, independente se não tem ninguém lendo ou ninguém ouvindo, sabe? A gente pensar é uma coisa, a gente falar a opinião, né, de uma maneira compreensível é diferente. Enfim. Agora, Maurício, já que já percebi que quer terminar isso aqui, que tá longo demais, né? Sim, tá gigante. Manda aí o link, cara, pô. Tem que falar o URL, né? O endereço, onde a galera pode te encontrar aí, pra quem tá ouvindo no feed. Então, não me encontre. Brincadeira. Se vira, eu vou, né? Eu vou deixar aí depois, é o podcast docomply@blogspot.com. Depois eu vejo seu super Spotify. Se você quiser fazer seu jabazinho do locador aí também, pode mandar vir. Ah, então, quem quiser acompanhar o Locadora TV, @blogspot.com. Eu acho que atualmente a gente está mais no YouTube, que é youtube.com/locadoratv. Começamos agora com um noticiário semanal aí sobre videogames. Mas anda meio parado, andava meio parado, assim, porque é tudo do hobby, né, cara? E a galera, às vezes acontece de todo mundo encher o saco ao mesmo tempo, assim, e depois a gente volta. Mas é isso aí, Locadora TV. É igual isso aqui, talvez ano que vem saia mais um programa, não sei. Se eu tiver com vontade, eu faço. Se não, vai ficar aí. Começar cada um falando como que, tipo, você teve o primeiro contato com metal. Então a gente pode fazer em horário. Quer começar, Rafa? Pode ser. Excelente. Como que foi, assim, tipo, a primeira vez que, tipo, ouviu uma banda, tipo, sei lá, se começou no Black Sabbath, teve influência de alguém quando você era mais novo, cara, assim, como que foi? Tinha uma galera na sala que curtia, só que era mais Red Hot, que a gente escutava que era mais metal, acho que era, tipo, Metallica. Isso na época do Jaime? É. Mas bandinha clássica. Então, tipo, demorou um tempo desde que você começou a ouvir até você, sei lá, se juntar com uma galera pra ouvir e trocar ideia? Não. Ou foi direto, assim? Foi. Eu acho que tinha uns 3 piá na sala que curtiam. Uhum. Daí a gente ia lá, ia na casa deles, tocava. Você foi, tipo, bem, uhum, curtindo, assim, a galera. Sim. E você, Gigi? Foi? Ah, sei lá, eu acho que eu tive muita influência do meu pai, na real. Seu pai curte? É, ele curte assim mais bandinhas clássicas, tipo Guns, AC/DC, Led Zeppelin, essas paradas. Assim, tipo, eu sempre escutei desde pequena. Uhum. Daí conforme eu fui crescendo, eu fui escutando outras bandas, assim, tipo, com os 10, 11, você começa a escutar coisa por conta própria, né? Uhum. Aí eu fui escutando. Uhum. Mas teve influência daí? É, tive influência, caso, tipo, parte família. Uhum. Sim, sim. É, na... No colégio que eu estudava não tinha muita galera que estudava isso, era mais eu. É, caramba, uhum, daí você ficava... Sim, eu ficava meio isolada na real, porque era só eu que estudava isso. Ela era, tipo, tudo mais no rap ou funk, parada assim, né? Então eu também escuto bastante rap por causa disso, na verdade. É, as galera que eu estudava, tipo, junto na sala. Uhum. Mas o rock foi mais por causa de família. Uhum. Foi passando daí. Uhum. Que massa. E você, Ti? Você tem uma história meio parecida com a minha, assim, mas pode falar aí. Exatamente. Acho que a gente começou a escutar meio junto, assim, também. Sim, né? Sim. É mó bizarro, né? Porque, tipo, a gente passou um tempão sem se falar, quando a gente voltou a se falar, parece que a gente fez o mesmo rolê. O mesmo rolê aconteceu. É, pra mim foi um pouco por causa do meu irmão, que ele começou a escutar a AC/DC. Só que ele parou aí. Sempre começa, né? Sempre começa em CC. Ele escutou ali, ficou, achou massa, daí parou ali, e daí eu continuei um pouquinho mais, né? Tipo com os meus pais, na real. Comecei a falar com você, daí vocês escutavam outras paradas, a gente começou a conversar sobre isso, começou a escutar outras bandas. E depois de muito tempo também com o Luan, que o Luan apresentou muita banda também. É. Começou, aí o metal realmente entrou na minha vida. Aí que começou a desgraça. Quando eu conheci o Luan, foi a partir daí. Até esse momento era só as bandinhas, tipo, Red Hot, AC/DC, Guns N' Roses, não, porque Guns N' Roses é pai. Calma lá! Calma lá que Guns é bom! Bon Jovi, as paradas assim. Red Hot que é pai, hein? Aí joguei aqui na roda. Numa desavença. Joguei. Aí depois disso que começou mais o metal mesmo, assim, até com o Rafa também. O Rafa também começou a apresentar muitas bandas interessantes, daí entrou em muita coisa, né? Não, pode crer. Foi disso também, o início de família, né, mas o restante é sempre com os amigos. você lança? Você lança muito esse, esse Puxa? Nada você... muito diferente do que aconteceu com a Gi também, e com o irmão do Thiago. É. É, comecei no AC/DC também, assim, e no Red Hot também. É. É, por causa do meu pai, né? Ele curtia, ouvia em casa. E aí, assim, antes de eu começar a curtir metal mesmo, assim, e entrar mais e pesquisar mais, eu fiquei nessa fase mais rock, assim, tudo, né? Uhum. Até que no colégio fui conhecendo o pessoal que foi apresentando Metallica, foi apresentando outras bandas, né? Uhum. E aí foi, né? Tipo, depois Metallica e abre uma porta e que você começa a descobrir mais bandas e... Uhum. Sim, sim. E aí foi indo, aí não parei mais. É que eu vejo que o Metallica ele é bem universal, assim, tipo, tem muita gente que curte Metallica e não necessariamente é do metal, é assim, como se ele fosse uma... Algumas vezes ele é uma, tipo, uma ponte. Uhum. Porque ele é uma banda de metal, mas é uma banda de metal, assim... Acessível. Muito famosa. É, acessível, as pessoas conhecem, até pelo nome Metallica, é um nome, tipo, né, já sugere, né? Emblemático, assim, né? E aí, tipo, isso já meio que... É uma pessoa a conhecer, porque o Metallica tem uma história com o Megadeth, então a pessoa conhece o Megadeth. Uhum. E aí o Megadeth, mas tem o Slayer também, aí, tipo, uma coisa vai levando a outra e você descobre que... Uhum. Existe todo um universo, vários subgêneros dentro de... Sim, sim. Pode que... Então, e vocês? Você quer falar um pouco? Desculpa. Não. Desculpa te interromper. Ah, é mais ou menos a mesma coisa também. Meu pai curtia, meu pai sempre curtiu o Pink Floyd desde... Uhum. E daí eu conheci por ele e ele gostava de Metallica também. Uhum. Eu comecei a ouvir mais ou menos ali por 14 anos por esse rolê, porque meu pai curtia. E daí eu comecei a ouvir, gostei e ele me levou nos shows e ele começou a gostar de ir em show comigo, assim. A gente começou a ir um monte de show junto. A gente viu, tipo, Motorhead, Metallica, tudo isso. Eu tinha, tipo, 14, 15 anos, assim. Foi bem massa. E daí eu comecei a ouvir, só que eu comecei a ouvir mais bandas, conhecer mais coisas no ensino médio. Porque eu estudava também no ensino fundamental, não tinha muita gente que curtia. Daí no ensino médio, a galera eu comecei a conhecer mais gente que gostava. E daí eu também descobri o Megadeth, Slayer, tudo essa parte, assim. E daí eu comecei a ouvir por isso, assim, com amigos também no ensino médio. Comecei a conhecer mais bandas, mas começou pelo meu pai também mesmo. É que também no ensino médio você tem mais contato com mais pessoas, né? Sim. Sim, começa uma diversidade, mais conhecer, né? Mais pessoas, tipo... Também é uma idade mais que você tá mais, assim... Tipo, independente, você quer conhecer por conta própria. Pra mim... Tem a questão da revolta, e você querer curtir um som mais, assim... Agressivo. Até... Exatamente. Meu pai... Tem uma questão que ele, pela revolta, eu quis ir mais além do que ele achava. Rock até. Ele, o Metallica, ok, mas o Megadeth, ele falou, nossa, Megadeth. Uhum. Aí eu falei, nossa, você tá criticando, então agora eu vou mais longe ainda. Agora que eu vou. Eu tive uma pira com meu pai, gosta, né? Um dia mesmo. É, sim, dependendo, mais longe então. É, eu tive uma pira assim com meu pai também, tipo, ele ia ali até o AC/DC, Led Zeppelin. Daí eu ficava, não, beleza, tá massa aí, mas isso aqui, ó, um pouco mais agressivo, mais rápido, né? Mas aqui, ó, vou conhecer. Ele já ficava, não, não gosto disso, ó, não gosto, então beleza, eu vou conhecer mais ainda, mais a fundo. Isso rolou muito com a gente também. Quando a gente foi no Rock in Rio, meu pai, em 2000, eu acho. E daí teve Metallica, Motorhead, Slipknot, umas paradas, assim. Sim. E daí quando começou o Motorhead, ele queria ir lá pra trás, porque ele ficou meio tipo, não, meu Deus, você é muito pequena. Então eu falei, não, vamos lá pra frente. Daí ficou aquela coisa assim, de não, eu quero ir pra trás, eu quero ir pra frente. É bem essa treta entre pai e... Mas que eu pai acho que gosta, essa fase, que né, pai. Tipo, o pré-adolescente ali que quer superar os pais, né? Isso é um negócio que vai marcando ali tua personalidade pra você, tipo, você tem muito esse lance, assim, quando você sai de um fundamental pro ensino médio, que, tipo, não, agora eu vou ser a minha personalidade. Eu? Aqui, eu? Não vai ser só mais uma aqui, né? Até o momento você tava com influências, né? Até isso. Sim, sim. Criar o seu próprio, da sua personalidade. É o momento mesmo que as pessoas, os adolescentes... jovem, assim, tenta um pouco se distanciar dos pais mesmo. Sim, um momento se afastar um pouco da família, assim, né? Acho que é natural, sim. É, se for. É saudável. Depois retorna, sim. Né? Mas há um momento em que sai e quer ir mais e quer ser diferente. Tu fala, não, eu não sou isso, eu sou isso aqui, ó. Um momento de ruptura, né? É. Então, você quer sair das origens ali pra ir além, fornece pra... Isso que eu acho interessante, assim, tipo... Nesse nosso grupo, assim, dos rolês que a gente deu, eu noto muito isso. Eu tava conversando com o Thiago um tempo atrás sobre isso, que, tipo... Parece que esse lance acaba se repetindo, que é tipo, você tava ali vivendo uma realidade que parece que foi meio imposta pra você, foi moldada ali pra você seguir, tá ligado? E aí você se desvia daquilo, mas o que eu acho legal é que a gente acaba voltando pra o que a galera... poderia até chamar de senso comum, pessoal um pouco mais radical, tá ligado? Uhum. Mas a gente volta pra uma vida, entre aspas, tipo, normal, de não ter, fazer tanta questão de se rebelar e de mostrar tanto, tá ligado? Mas a gente volta com uma certa maturidade, tá ligado? Sim. É isso que eu acho legal, assim. Assim, abre-se o horizonte de novo, outros estilos musicais também. Sim, sim. Porque você percebe que tem o extremo ali, mas também, no meu caso, por exemplo, tem muita gente que às vezes começa... É, do rock anos 60, depois anos 70, daí descobre anos 80, aí, sabe, passando, uma progressão, assim, do estilo evoluindo com o peso, com a velocidade, né? Sim, sim. E pra mim foi o contrário, assim, o AC/DC e o Red Hot eram porque o meu pai gostava de AC/DC e Red Hot era uma banda que passava muito na TV, né, e assim, chamava atenção, assim, né? Mas, assim, depois que você vai conhecendo, tem certas bandas também que você ouve e não gosta de uma primeira vez. Sim, que a gravação é zoada e... Uhum. Mas o que eu tava falando, na verdade, era que pra mim foi o inverso, assim. Eu acabei indo do extremo e hoje em dia eu tô voltando a ouvir coisas que não são extremas. Que massa, cara. Tipo... A gente não, vai dizer, a gente nunca escutava Beatles. E Rolling Stones, eu conhecia, exatamente. Não conhecia, cara. Uhum. Mas eu acho que essa questão com os pais também, tipo, você quer ser diferente dos seus pais, tipo, assim, se seus pais escutam Beatles, Rolling Stones, você vai pra algo mais extremo. Aí você começa a escutar aquilo, vai naquilo, faz naquilo, e depois, tipo, que você para e pensa, o que tem que eu tô escutando, aí você começa a regredir, né? Começa, Beatles tem umas músicas massas ali, começa a escutar. Que a gente foi escutando e daí não tinha mais pra onde ir, né? Tudo que existe no metal, de vertente, de falar bem real também, tipo assim, não que hoje em dia não tenha bandas de metal que são originais, e não que o problema seja fazer o clássico, mas tem muitas bandas que fazem o clássico, mas fazem, parece que, sabe, não, parece que não... Sem esforço, sem originalidade. Parece que não tem, mesmo fazendo o clássico, tem que ter uma originalidade disso, né? Tipo, sim, sim, sim. Às vezes eu fico me perguntando se isso não é uma coisa do momento, assim, sabe? Que, tipo, que... Talvez não seja nem justo esperar das bandas de hoje o impacto que as bandas que tiveram peso, naquela época, sabe? Depende do contexto que tiveram naquela época. É um peso, né? Você tem que, tipo assim, um fardo você tem que carregar, de que você tem que soar igual ou chamar tanta atenção como... É uma coisa que você tava falando com o Rafa um pouco mais cedo, né? Sobre a questão de você criar um conteúdo original hoje é extremamente difícil. Sim. Como que você vai criar... Um riff, por exemplo. Tem, isso que eu... É praticamente impossível. Você sempre lembra algo, né? Sim. Porque eu tava tentando pensar em fazer riff e falei, cara... Não tem mais o que fazer que não tenha. Isso é um problema que acho que teve também a vida inteira. Se for ver o Led Zeppelin, tem vários riffs que são de outras bandas antes do Led Zeppelin. Tem uma história que, tipo, o Jimmy Page usou... Não sei se é Stairway to Heaven ou outro som desses clássicos. Ah, eu já vi isso. Que era da banda de abertura do Led Zeppelin. A banda que abria era tipo, né? Tinha um som lá que não fez sucesso e o cara pegou o riff e tornou um hit. Então, tipo, às vezes acaba puxando muito da influência, né? E a influência fica presente no riff que você faz no original. Então, eu fico um pouco com essa impressão. Eu tenho um ponto de vista que é bem pessoal, assim. Que às vezes parece que depois ali dos anos 2000 começou esse lance. Parece que todo mundo percebeu que dava pra ganhar muito dinheiro fazendo um som, assim, sabe? E eu acho que até os anos 90 até rolava uma certa originalidade, assim. E eu não sei, cara, parece que é isso que você tava falando, assim, que é difícil carregar o peso de quem veio antes, mas ao mesmo tempo eu sinto que, por exemplo, bandas como Nirvana são valorizadas hoje porque pra nossa geração foram bandas importantes, mas eu não sei se naquele momento o pessoal que já tava ouvindo rock desde os anos 70 e 80 olhava pro Nirvana mais ou menos como a gente olha pras bandas de hoje, sim, sabe? Sim, tipo, falta originalidade, falta isso, falta aquilo, sabe? Eu não sei se isso é uma questão de que, as bandas talvez que estão tocando hoje, daqui 20 anos a galera vai olhar e falar, nossa, aquela banda que eu vi quando era adolescente e tal. Tanto que, totalmente fora do metal, mas se for ver o emo dos anos 2000 hoje não é cult, mas a galera tem uma certa nostalgia, tipo, assim. Mas é que também tem a questão de que na época que o emo fez todo esse sucesso, o Nirvana fez sucesso, tava meio que na moda essa parada, né? Então tava na mídia, era uma coisa que você ligava a TV e tocava Nirvana. Hoje, tipo, as bandas que a gente escuta aqui, a gente tá falando aqui, uma boa parte você não liga a TV e tá tocando. Não vai ver, né? Não é uma coisa que é famosa num contexto geral, né? Acho que o emo, tipo, antes eu tinha muito preconceito com o emo. Fala, não. Ah, não escuta isso aí, não sei o quê. Era mais zoeira. Era tipo mais uma zoeira, assim, não, você é emo, não sei o quê. Hoje em dia, tipo, eu comecei a escutar e, nossa, tem várias bandas que eu Tô curtindo muito que são de emo. Principalmente, nossa. É que a gente é um pouco, meu Deus do céu. Eu acho que isso é interessante por causa da questão da cobrança do metal também, né? Sim. Sim, que você só tem que escutar metal e aquilo não tá muito ortodoxo, né? E se você não escutar só aquilo, você não é metaleiro suficiente pra participar de um rolê. Só que tem uma parada assim que... Tem até estudos que vê que a geração dos anos 2000 pra cá não tem mais tanta preocupação em seguir só um estilo. E ouve de tudo. Mas não diria bem eclético do cara que ouve desde o black metal até o, sei lá, o Psy ou o que for, né? Mas parece que é uma coisa mais pasteurizada. É, tipo assim, não, se preocupa menos com, sabe? Tipo, eu ouço... Eu... Identidade, né? Identidade. Isso também tem muita relação em como é mais fácil a gente tipo, ter contato com música. A gente, na nossa geração, teve muito, muito mais fácil, né? A gente ter contato com música. A gente pôde, desde sempre, a gente baixou, a gente teve o YouTube, a gente tinha... E você pode ver, tipo, pessoas lá dos anos 80... Não, mentira, eu não sei quando isso começou, mas era muito mais difícil. Você tinha que comprar as paradas e tal. E hoje... Ou pra tirar, né? Tipo, alguém comprou, você vai lá, repete a única maneira de você ter acesso hoje você tem acesso a tudo. É um amigo que te falou, um cara mais velho. Ou pela rádio, você vai gravar fita. Então é muito mais fácil você ter eclipticidade hoje, né? Sim, mas muito em revista também, assim. Revista. Sim. Né, que era... Isso, né... Mas é que é muito mais fácil, né? Antigamente era mais fácil. Você ouvir muitas coisas, porque se alguém olha pra você e fala, ó, já escutou esse tipo de som? Você pesquisa rápido e você tem relação a isso. Se você for há muito tempo atrás, você ia ter que pensar, não, peraí. Então, ou eu compro um CD de uma nova parada, ou eu compro de uma coisa que eu sei que eu vou gostar. Que eu vou continuar no mesmo estilo. Pior, assim, né? Tipo, verdade. É muito real. Então, acho que eu fui o único que acabei não falando de como foi a minha trajetória. É verdade. Nos empolgamos. Assim, a minha talvez seja mais bizarra, assim, porque minha família sempre foi muito evangélica e, cara, de evangélica daquele nível assim, tipo, você não, tem programas que você não pode assistir, tem desenhos que você não pode ver, tá ligado? E eu ficava restrito àquele universo que tava apresentado ali pra mim. Então, eu andava bastante com meu primo me ensinou a tocar violão, tocar guitarra e tal, e o que a gente conseguia ouvir, que era mais pesado, era a Oficina G3, que é tipo metal, gospel, assim, mais metal. Sim. E aí depois disso, eu lembro que no colégio, lá pela sétima série, eu estudei... Nossa, foi bem marcante, assim. Porque eu lembro que eu fui da sexta pra sétima série, e eu lembro que, tipo, no finalzinho do ano, os professores chegaram e falaram, olha, galera, no ano que vem, vocês vão estudar com um moleque que ele já reprovou uns 4, 5 anos. Tentem não se influenciar pelo cara, tá ligado? Não sei o que, assim. E eu caí na mesma sala do cara e a gente acabou ficando amigo, sei lá por quê, assim. E era meio skatista, ele já tinha banda, tá ligado? E ele me apresentou Rancor, o álbum Liberta lá do Rancor, que é um dos mais conhecidos, assim. E foi o primeiro contato, assim, de ouvir uma música. Eu falei, cara, isso aqui, tipo... Não é só um som, tem uma mensagem aqui. O cara tá, tipo, falando alguma coisa sobre a vida, assim, que é relevante. Que, tipo, isso aqui eu consigo me conectar com o que tá rolando aqui. E a partir daquilo, tipo, foi passando o tempo. Eu ouvi bastante hardcore, eu ouvi um hardcore nacional, tipo, Coelho Limão, umas coisas assim. E daí, um tempo depois, comecei a curtir metalcore. E lá por isso, assim, de 2011, 2012, já, eu já tava quase saindo. Eu já acho que eu já tinha saído do Jaime, tava em outro colégio já. E daí eu comecei a ouvir Slayer e Exodus e outras coisas e eu falei, ah, caralho, então, tipo, tem uma parada que já tá rolando há muito tempo aqui no metal e tal, que daí eu fui, tipo, querer entender a cena, querer entender o que era o thrash, o que era o black e tal. E foi meio isso, assim, tipo, só que eu acho que eu nunca fui, até hoje também não me considero, tipo, metaleiro, assim, e tal, assim, tipo, eu curto bastante, assim, eu acho muito interessante. Mas eu não sei, eu acho que eu nunca tive um estilo, uma coisa assim que fala assim, nossa, é isso aqui que eu sou, tá ligado? Uh-huh, assim, um tipo de vida, né? Vou me vestir assim, vou, sabe, me envolver completamente com isso, assim. Mas eu curto muito, assim, por conta de, acho que principalmente por conta do black, que é o mais extremo nesse sentido, assim, que é de um estilo musical que tá falando de coisas que a maioria das pessoas não quer falar, assim, que a maioria das pessoas evita falar, que é a questão da morte, a questão da destruição, desigualdade social, esse tipo de discussão um pouco mais pesada que costuma deixar as pessoas desconfortáveis, assim. Meio tabu ainda, Ainda é até hoje, sabe? Eu acho que hoje em dia é muito mais... Eu tava vendo os documentários lá que você indicou até, de Belo Horizonte, lá dos anos 80, 90 e tal. E tipo, cara, não sei se entra nos anos 90 até, acho que é mais anos 80, né? Aquele que você me passou... O Ruínas de... O Ruído das Minas, né? Ruído das Minas. É anos 80, né? Que os caras falam assim, que cara, tipo, ser metaleiro é um problema nessa época, tá ligado? E eu acho que hoje em dia é quase que o contrário, tá ligado? Sim. Tipo, ser metaleiro é quase que uma questão de status, assim, em algum lugar, que tipo, em lugares que você frequenta, tipo, sei lá, eu comecei a deixar o cabelo crescer, não foi por conta disso, foi por conta de outras coisas, tipo, eu lembro que tinha um cara do canal 1-2, que eu vi ele falando uma vez que ele tava deixando o cabelo crescer porque ele doava pras crianças com câncer, tá ligado? Daí eu cheguei a ver uma outra reportagem, uma outra vez, assim, por acaso. Eu falei que não, que massa isso, tá ligado? Vou deixar meu cabelo crescer pra isso, vou fazer alguma coisa pelo outro, tá ligado? Que é uma coisa que eu sempre quis fazer, que era deixar o cabelo crescer, e eu fiz isso. E, tipo, eu percebi que depois que eu fiz isso, isso virou um assunto, assim, na minha vida, sabe? Tipo, em outros meios que eu frequentava, virou um assunto. Nossa, olha esse cabelão aí, não sei o quê. E aí, vai cortar? E aí, não sei o quê. Você curte um metal? Não sei o quê. Tipo, porra, velho. É, você ficou... Você é roqueiro? É. Exato, né? Como um metaleiro, mas né? É meio que estereotipado isso, né? Muito. Tipo, a pessoa te vê de cabelo comprido, assim, usando uma peita de banda. Aí, tipo, ah, não, é metaleiro. Então ele só deve escutar isso. Aí a pessoa coloca uma outra música, assim, só, tipo um pagodinho, aí você, ah não, curte essa música, aí a pessoa já fica, como assim você curte isso, né? E você é rebaixado, né? É, rebaixado, como assim? Não pode ser metaleiro. Não, como assim, você curte aí um pagodinho, só um sambinho, qualquer outra coisa. Que nos anos 80, assim, no Brasil, chocou muito mais, porque ainda era um regime militar. Nossa, verdade, e, né, tipo assim, no Brasil, na Noruega, lá, surgiu o black metal, como uma subversão do que estava acontecendo lá, né? Sim. Que era tipo o país perfeito, isso. Eles criam, tipo... E aqui no Brasil já era um... Acho que a questão não era nem tão política, mas mais religiosa. Mais um tabu, assim... Sim. Religioso, tradição, né? Porque a intenção, acho que na verdade, pelo menos as bandas de Minas Gerais ali, pelo documentário, é chocar, né? Sim. A imagem e o som, né? Fazer um som podre, toscão e mal gravado, né? Pra soar como as bandas que eles ouviam da época já, né, europeias e americanas, mas também como uma forma de chocar a cidade brasileira, né, que... Sim, que sempre foi muito conservadora, sempre conservador muito... e nunca foi, tipo, assim, sempre teve uma imagem do país do samba e do... Da praia, da alegria, e tal, assim, E o metal meio que mostrou que também, tipo, é um reflexo também da própria sociedade, né, tipo... Às vezes eu vejo isso, tipo, metal num país como o Brasil, parece que você tá sendo até uma espécie de um herege, assim, tá ligado? Que é o país da alegria, o país, sabe, tipo, o metal é o contrário de tudo que a nossa cultura prega aqui, sabe, tipo... Mas acho que isso tem muito a ver com o Brasil ter sido muito, tipo, atrasado com relação ao mundo. Ah, sei lá, tipo, a Constituição saiu lá em 1800 e pouco, quase 1900, umas três gerações atrás da nossa. Sim. Que foi muito recente ainda o que a gente tá passando, né? É assim, é o último país a acabar com a escravidão, sim, né? Sim, tipo, então... os meus avós eram super religiosos, assim, de, ah, não, acredito que vi um lobisomem ali no mato, nessa pira, sabe? Daí, tipo, chegar com metal e banalizar tudo isso, era uma coisa muito chocante pras pessoas, né? Acho que tem muito a ver com isso. Sim. Eu acho legal como o metal, ele vai indo num lance, assim, de que se na adolescência ele surge como uma forma de você definir a tua personalidade, eu acho que na vida adulta ele vai mudando, assim, vai... Sei lá, pelo menos pra mim, ele vai adquirindo um outro significado, assim. Sim. Conforme vai vindo a maturidade, assim, e eu vou vendo, tipo... Eu não sei, é que a gente sempre acaba voltando um pouco pra esse lance do black metal lá, que é... Um negócio que foi muito forte, assim, que parece que os caras estavam se levando a sério demais. E eu acho que pra nossa geração a gente acaba se apropriando do metal pra fazer um uso mais inteligente dele, talvez, sabe? Tipo, de... Você reflete uma certa agressividade ali no seu visual, na sua forma de ser e tal, mas você ainda consegue, acho que a nossa geração ainda consegue dialogar, sabe, com as outras tribos, assim, sabe? Sim, de a gente não é tão ferrenho, assim, o lance do metal, sabe? Não sei o que vocês pensam disso. Eu acho disso, que dentro do metal tem dos dois lados. Dois. Tem tantos que ainda criticam quem não escuta metal, assim como criticam os que estão chegando no metal. E aí acabam alguns não aguentando isso, porque é um saco, e acabam saindo fora, né? Sim. E outros acabam, tipo, ficando porque realmente gostam e estão ali, não justamente por estar com aqueles caras que rechaçam ele, mas por ir num show, por poder, porque gosta mesmo, né? Sim. E acaba tendo que aguentar, às vezes, isso, mas passa, né? Tipo, sim. É aquela questão da cobrança, né? Que muita gente, tipo, para de curtir justamente por causa disso. Você vai lá, compra uma camiseta, você gosta da banda, você sabe sobre a banda, só que alguém vai te cobrar na rua porque você tá vestindo aquilo, que nem aconteceu com o Rafa. Ah, mas eu sempre fiz uma brincadeira, cara. É, mas você passou por isso, já. Mas eu já fui cobrado, assim, já mas eu fui cobrado. Na hora mesmo eu levei na brincadeira, vi a tiozão me cobrar e eu já fui cobrado também. Sua vida. Tipo, alguém te cobrar porque você tá vestindo na banda, tipo. Ah, mas eu acho que isso é muito mais comum quando você é uma guria no metal. Com certeza. É isso, cara. é uma boa oportunidade pra gente falar disso. Nossa, sim. Desde que tipo, eu comecei a frequentar o rolê assim, você vestia uma peita assim, a galera me cobrava. Você conhece aí tal álbum de tal ano, não sei o que. E eu nem... ficava, cara, eu só escuto as músicas, eu gosto disso aí, e é por isso que eu tô com a peita, sabe? Mas isso muito leva isso, é uma questão muito que, às vezes nem é porque tipo, é metal. Se você usasse, eu acho que uma peita de qualquer coisa, assim, as pessoas cobram você porque você é uma machismo em geral, então, na verdade, né? Mas tipo, da galera, não, forte. É porque você é mulher, porque você não sabe o que você tá usando aí, tá usando só pra chamar a atenção de homem. É, enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando, assim, que, tipo, teve uma fase, assim, que eu tava bem no mundo nerd, assim, sabe? E que vocês estavam falando a mesma coisa que eu vi a galera falando no meio nerd, assim, que, tipo, ah, mano, tô com uma peita, sei lá, do Homem-Aranha, tá ligado? E vem, não, você leu tal quadrinho, e não sei o quê, e, tipo, cara, isso se estende pra, parece que pra todas as... Cara, eu acho que é porque a galera acha que é superior, por causa disso. É, tem mais conhecimento do que você sobre isso. E também parece que às vezes é um lance meio de... não de proteção, mas... Você é digno pra, sabe? Cara, eu não posso falar nada porque lá na loja a gente faz isso, mas é porque... Cara, se vocês vissem cada gente vai comprar lá de camiseta do Mayhem, cara. É ridículo, cara. A gente fica com um sentimento assim, tipo... Mas é diferente. Esse sentimento. Só que, assim, eu não consigo falar disso sem puxar pro meu lado de que eu sou uma mulher e que eu já ouvi muito mais isso por ser uma mulher. Então, assim... Por isso que eu tô até meio... Porque não tem como, sabe? Já várias vezes já tava em show ou alguma coisa assim e vi, tipo, gente dando risada, falando, tipo... Nem sabe o que é, sabe? Então... É meio difícil, mas é diferente você falar em relação a você tá vendendo uma peita de uma parada e umas pessoas aleatórias virem buscar que você fique tipo, mas... É que também não tem nem o que fazer, né? Tá vendendo e... Ou a diferença de você tá num rolê aleatório com seus amigos, curtindo e do nada chegar um cara ou uma mina, né, também e te cobrar, se você sabe... Qual que é a música 3 daquele álbum, tipo, cara. Mas tem bastante isso, tipo, com pessoa que é mais velha. Muito. Sei lá, na cena, assim, tipo, há 40 anos, hein. Começou a, tipo, não, porque quando você nasceu aí, eu tava aqui há já 10 anos, aqui na cena, que viu Sepultura quando tava começando, não sei o quê, sabe? Tipo, por causa disso, eu sou melhor que você. É isso que eu acho bizarro, porque, assim, eu vejo os dois lados, assim, tipo, tem uma galera que parece que acha que na época era mais difícil, eles meio que tentam continuar, um orgulho, tipo, nossa, na minha época era muito mais foda e pra você é fácil, então... Não é nem os tiozão, cara, quando eu comecei eu era muito zoado, cara, porque eu era mais novo, né, era você, o coxa, o pinguim, o gordo, que mais? Todo mundo era mais velho, Pia. Eu era o único novo, daí todo mundo pegava no pé... Todo mundo, tipo, era um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais velho. Mas acho que isso teria acontecido em qualquer lugar que você fosse participar. E daí depois, um pouquinho depois, quando chegou os piá, quem que era? Era os Baby Banger, né? Aí você que falava. Não, aí esse foi o lado em que houve, assim, dentro, rechaçar a galera que tá vindo nova, né? Pra, tipo, tô curtindo isso, mas, de onde surgiu? Era um, assim, besta, assim, isso, né? Porque você tem que achar massa isso, né? Porque... Eu fico imaginando pra galera que, tipo, tava lá tentando fazer a cena acontecer, assim, que era super difícil e, sabe, não dava pra trazer uma banda de fora porque não tinha público, tá ligado? E, sei lá, eu vejo isso mudar e, assim, eu entendo por um lado porque... Pra galera, significa alguma coisa pra elas aquele estilo de vida, tá ligado? Então eu entendo que essa versão com que cê, a gente entende como poser, assim, também, tipo... Ou os caras chamam de turista também, assim, tipo... A pessoa que tá ali, às vezes, se mostra muito como nas redes, ou se produz muito, mas às vezes, tipo, ele... Não sei, eu... Hoje em dia eu já não ligo mais pra isso, mas eu já me importei com isso no passado, assim. O que restou pra mim dessa parte mais chata do metal é, assim... Claro que... Nada que eu vou fazer vai mudar, mas você vê muitas bandas assim, sendo vendidas em lojas tipo Renner e tal, então já era comercial, agora se tornou uma coisa massificada, sabe, outro assim, nível, assim, sabe, de... Meio que se diluiu, que era o propósito inicial, né, tipo, era só uma... E não é nem bandas tipo, às vezes, Metallica, ou AC/DC, ou Kiss, porque isso já é muito comum, sempre foi. Sim. A banda muito mainstream, muito, né... Mais popular, assim, as pessoas conhecem normalmente, mas até bandas um pouco mais, assim, mais extremas, digamos assim, se não vem de assim. Caramba, né? Fiquei, tipo, um pouco... Fiquei, tipo, uma vez eu vi na rede uma camisa do Bato e eu falei assim... Caraca! Qual que é a relação, Nossa. Né? Isso é... Qual é a ideia, né? Mas daí, bom... Mas eu acho que isso também tem a ver com mais o acesso que a gente tem hoje em dia. As plataformas, tipo, de conhecer bandas, não sei o quê. Vai se tornando mais pop, né? As pessoas querem vender aquilo que é... Que, vai, tipo, que a gente vai comprar, né? Sim, a pessoa vai, tipo, comprar, vai usar e vai falar, não, só isso aqui. Uhum. É. E eu não sou que nem esse, tipo, Nirvana, que é mais conhecido. Sim. É, sendo uma coisa meio pop, né? Mas sim, eu ainda comprei mesmo sendo pop, sim, mesmo sendo, pop, sim, não, mesmo não sendo vendido na Rinner. Usa só por causa... É porque é uma contradição, porque, ao meu ver, uma camisa do Batman sendo vendida numa Rinner, tipo assim, a coisa era pra ser... subversiva, anticapitalista, digamos, uhum, anti essa estrutura, né, uhum, essa tradição na sociedade, e tá, tipo, totalmente banalizada, comercializada ali numa loja, numa super rede. De... É, eu acho que isso é um problema, assim, que eu até ouvi o Beccari lá do grupo de estudos, uhum, lá de design falando isso uma vez, já tem muitos anos já, ele falando assim que a questão da subversividade, ela é complicada, porque no momento que você é subversivo e você é notado, você vira tendência, né? É. Uhum. Sim. Você vira um estilo de vida ali que acaba atraindo as pessoas e... Sim. É, e o próprio de... mercado, o capital, ele absorve, ele, né, percebe que ele pode capitalizar em cima daquilo, ele, né? Ele pode tornar, então... uma indústria, né? Sim. Aquilo. Ele pode... Tá aí o Nirvana. Sim. É, né? Tá aí, sim, várias coisas, né? E mais um monte de banda também. Várias outras bandas, assim, até que... Até o próprio estilo, assim, de, sim, tipo, uma pessoa... frequenta esse rolê metal, assim, e quando ele vira moda, ele vira algo como que capitalizado que vem de qualquer lugar. Mas é meio que um ciclo, né? Sempre vai existir uma banda, sim, que é mais conhecida e de repente, tipo, conhece, coloca numa loja como a Rainer, uhum, e daí vira mainstream, daí todo mundo conhece, daí surge outra banda, é, e daí vai com o lugar. Às vezes a pessoa compra nem sem conhecer, às vezes, que é uma, sim, banda, né? É uma imagem, sim, da hora, porque tem uma estética poderosa. Sim, assim, tipo, olha e pensa, não, essa camisa aqui é bonita, vou comprar, vou usar. É, visu, é, metaleiro. E as camisas que são vendidas lá, elas geralmente têm um outro estilo, que não é as camisas que estão nas lojas de rock. Sim, sim. Tipo, ela, sim, tem um outro design, uma outra... É porque ela vem seguindo outros... a tendência que tá na moda. É. Isso, é. Porque ela segue a tendência na moda. Que não é uma peita paia. É uma peita bonita, é uma peita da rede. Não, mas é bem isso, ela segue, sim, a tendência que tá na moda no momento. Então eu lembro que lá por 2013 ali, quando teve um Rock in Rio, uma vez eu fui na Rainer e tinha a camiseta do Black Sabbath lá, e ele tava muito na moda a época de usar a camiseta rasgada atrás, sabe? Ah, e daí a camiseta era toda assim, e daí, tipo, é só mais uma coisa pra vender, né? Ou tipo, ano passado, retrasado, que a moda era usar em gola V, assim, com a V-Pink na frente, sim, né? Também isso. Sempre vai existir isso. É isso que eu fico pensando, assim, em outras áreas, por exemplo, nos quadrinhos, que tem o Alan Moore, por exemplo, que ele é um grande defensor disso, de fazer uma obra de arte que seja por ela, que se valha por ela mesma, tá, sim, ligado? É. Tipo, eu fiz isso aqui porque eu acredito nisso aqui, uhum, e isso aqui vai tocar as pessoas que se importam com esse assunto, tá ligado? E ele é um cara, assim, que eu respeito muito, porque ele acabou não cedendo a pressão da indústria, tipo, ele já escreveu pra DC, ele escreveu pra Marvel, e ele, tipo, brigou com todo mundo, assim, no momento que tentaram forçar ele a fazer uma coisa, porque, ah, não, é um grupo de publicitários fez uma pesquisa que a gente tem que escrever história assim, tá ligado? Ah, sim. E ele se nega e ele vai embora e foda-se, tá ligado? E eu não sei, eu não conheço tanto, assim, as bandas, mas eu não sei como que vocês veem, por exemplo, as bandas que vocês curtem, assim, se elas acabam se rendendo ou não pra essas tendências... Como que acho que depende da banda, na verdade. Depende da banda e depende de como ela tá no... Tipo, os olhos do público no momento, sabe? Uhum. Tipo, o Metallica é um bom exemplo depende disso. Depende do que ela quer fazer, né? Se ela quer ser famosa ou se ela quer... Mas tem uma... Ó, nos anos 80 tem uma questão muito interessante que tem no documentário Get Trashed. Uhum. Que as bandas de trash, eles começaram muito novos. Uhum. E foi uma explosão. E todo mundo começou a comprar disco e todo mundo começou a curtir. Uhum. Eles não tiveram experiência profissional no mercado de trabalho. Uhum. Eles viviam por tocar aquilo. Uhum. Então, nos anos 80, eles mantiveram um certo estilo, assim, que era mais fiel à origem. Uhum. Nos anos 90, veio o grunge, então o mercado focou no grunge e o metal ficou um pouco esquecido. Uhum. Esses caras, eles não tinham como voltar e arrumar um emprego normal, sabe? Uhum. Eles, tipo... cresceram, tinha certos recursos melhor do que ele seria como se fosse um trabalhador. Uhum. E aí ele muitas bandas tiveram que ceder à pressão da gravadora, uhum, em mercado, né, moldar um som de acordo com o que estava sendo nos anos 90. Uhum. Tanto que você pegar o final dos anos 80 para o começo dos anos 90, o peso na música ele vem muito mais, porque deve vir um Pantera, uhum, entendeu? Então vem uma coisa mais de... molda, sabe? Muda, uhum, assim, o estilo. Porque pode ser por questões que os caras... estão sob pressão da gravadora, ou porque eles não têm emprego, então eles têm que ganhar pão deles ali, então sim, a gravadora falou, a gente vai te pagar, mas se você fizer assim, é, então beleza. Metallica, eu acho que em certa medida foi um pouco assim, mas Nuclear Assault foi assim, e outras bandas, né? Nuclear Assault eu lembro porque um dos integrantes fala exatamente isso no documentário, assim, né? E isso eu fiquei, poxa, verdade, né? Realmente, você cria uma banda, explode e de repente... Né? É, tipo, como é que aquilo ali? Acabar de uma hora pra outra, sim, e você não ter nada, né? Ou sim, você faz, ou você não tem mais como sobreviver, né? Eu acho que isso que acaba, assim, é um ponto assim, de reflexão que leva uma certa maturidade da gente mesmo, assim, porque se você pegar as discussões que a gente tem, elas são totalmente anticapitalistas, na maioria das vezes de esquerda, de criticar o sistema que a gente vive, mas ainda assim a gente se submete à lógica do sistema, tá ligado? Sim. Então, às vezes eu fico pensando se a gente, quanto fã, se é justo, tá ligado? Exigir desses caras que eles se mantenham ali fiéis, sim, na sim, parada, sendo que nós mesmos, a gente é obrigado a se submeter pra sobreviver, sim, né, cara? Então, não sei, cara, é uma questão... Que eu acho bem difícil de lidar com o equilíbrio, assim, né? Você fazer uma parada que você acredita, mas ainda assim você precisa viver daquilo. É que a gente acaba generalizando, mas cada caso é um caso. Às vezes, os integrantes daquela banda têm uma certa condição que a outra banda é que tem. Permite você isso, seguir em frente, né? Exatamente, permite você ter essa banda sem se preocupar se ela vai dar certo ou não. Ou sei lá, né? Vai de cada banda, de cada integrante, da situação, do contexto também, né? Sim. Eu acho que rendeu bastante assim já o nosso papo, já tá. Sei, deu mais de meia hora já, assim, a gente trocando uma ideia, que foi bem natural, assim. Eu acho que só pra finalizar, assim, eu queria saber o que vocês acham, por exemplo, disso que a gente tava discutindo mais cedo, de que às vezes é complicado você ouvir um certo som, ouvir a camiseta de, tipo, vestir a peita de uma banda, assim, que você até curte o som, mas essa questão da ideologia que vai permeando o meio do metal. E que tem coisas que levam, por exemplo, pro neonazismo, que levam pro fascismo, pra supremacia racial, assim. E como que é pra vocês? Porque tem sim essa discussão em outros meios também de que, por exemplo, o caso do Michael Jackson, que é bem famoso, tipo, ah, se ele é pedófilo ou não, mas que, tipo, tem fortes indícios de que ele seria, mas que você deixaria de ouvir o som porque ele é ou não. É a obra e o artista, né? É, sim. Essa relação, assim, como é que vocês encaram? Tipo, pra vocês, vocês conseguem ouvir o som de um cara que você sabe que é nazista, por exemplo? Ou vocês deixam de ouvir na hora que vocês sabem, ou vocês ouvem, mas tipo, não tem coragem de usar uma camiseta, por exemplo, porque, sei lá, tem medo de ser mal interpretado, ou algo do tipo, não sei como que vocês lidam assim, com isso. Ah, não sei, pra mim assim, quando a pessoa tá fazendo uma música, ela tá expressando o que ela pensa, ou o que ela sente, então não tem como você separar isso, a obra do artista, né? Quando o artista tá fazendo a obra dele, é o que ele sente, o que ele expressa, né? O que ele realmente quer passar pra pessoa. Então, se você tá consumindo aquele conteúdo, você automaticamente pensa do mesmo jeito ou quer, pelo menos, considerar aquele modo que ele tá pensando. Quando eu descubro que a pessoa não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma coerência que eu sigo, eu não consigo manter aquele contato com a banda a partir do mesmo jeito que eu tinha antes. Eu paro de escutar e é isso. Parece a contradição de que a gente sempre fala do metal ser algo subversivo do sistema, mas você ser conservador, então você... tipo, gosta de um som que fala mal do sistema que você gosta, que você defende, sabe, né? É algo meio tipo, né? Mas é muito mais complexo que isso também, né? Sim. Eu, por exemplo, assim, eu gosto muito de Ramones. Mas o Ramones, o Johnny Ramone é de extrema direita, né? Caramba. E é o Ramones, é uma banda punk, o símbolo da banda punk, né? Só que eu vejo assim que o Ramones, ele compensa do outro lado, porque o Joey Ramone é outra figura muito forte também, é um cara que escreve muitas letras do Ramones, e ele tem essa visão de subversão do punk mesmo, contra o sistema e tal. Então é um embate dentro da banda entre direita e esquerda, sabe? Cara, no próprio contexto ali deles. É tipo, né, por exemplo, se for ver KKK, Took My Baby Away, é tipo uma música em que o Joey Ramone escreveu criticando o próprio guitarrista, que é o KKK da Klux Klux Klan, né? Tipo, caramba. Tipo, uma forma dele chamar que o cara é um nazista, né? O cara... Treta tava dentro da própria banda. É, tem uma história que o Johnny Ramone roubou a namorada do Joe e tal, então... KKK, Took My Baby Away, sabe? Tipo... mas enfim, a pira é que... É difícil. Tem muita gente que fala assim, ah, eu escuto essa banda, mas mais pelo som. Eu não vejo a letra ali. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, ah, a mesma coisa que eu, tipo... Ele curtiu uma banda de black metal em que o cara não... Ele não nem tentava disfarçar que ele era nazista, mas sonoramente era muito bom pra ele. Ele curtia, era o estilo que ele curtia, mas a letra não entendia. Ele fala, ah, mas é a mesma coisa que eu ouço banda que fala de Satanás, mas eu não sou satanista. Uhum. Beleza, mas tipo assim... É. É muito delicado você passar um pano pra um cara que tá sendo abertamente nazista, né? Uhum. E falar, não, só ouço som e nada da letra. É que eu acho mas é muito uma contradição que tem no Brasil hoje em dia, né? Tipo, com a galera que vem desde antigamente, tipo... A pessoa, sei lá, a maioria das letras é inglês hoje em dia. Uhum. Aí, tipo, a pessoa não fala inglês, não faz questão de buscar a tradução. É. E, tipo, ah, não, escutei a música, achei massa, vou compartilhar aqui, gostei da banda, vou começar a compartilhar, tipo, a seguir, acompanhar a banda, mas eu não traduzo as letras nem acompanho o que elas falam. Eu só sigo o som, né? É o clássico, aquela galera que tava reclamando que Roger Waters fala muito de política. Nossa, né? Cara. Sim, foi no show, e daí quando ele começou a tipo, detonar, embora, e daí todo mundo começou a vaiar. Mas desde sempre, desde os anos 70, ele falava mal. Uhum. E contra daí, tudo que... É que também essa galera não tem noção, né? De que não tem noção, eles estão falando exatamente. Disso, assim. Isso acontece muito. Eu vejo pelo meu pai. Tipo, meu pai não entende nada de inglês. Então ele nem entende que as pessoas estão falando das músicas que ele gosta. Sim, é meu pai também. Meu pai, tipo, ele então, escuta assim, as músicas e tipo, ele acha foda. Mas eu acho, assim, quando eu... Por exemplo, algum artista ou alguma coisa que eu descubro que tem uma ideia muito diferente ou que tem uma atitude muito diferente do que eu acredito, eu não consigo mais ouvir. Porque depois eu começo a ouvir aquilo ou assistir ou qualquer coisa assim e me liga às atitudes ou às ideias desse cara, então, ou dessa pessoa, né? E eu não consigo, simplesmente bloqueia pra mim, né? Mas eu acho que depende de cada um mesmo, de você saber o que a pessoa tá falando, porque tem muita gente, como a gente falou, acabou de falar, que nem sabe o que os caras estão falando, né? Sim. Ou se... Depende também em questão de o que é realmente importante pra cada um, porque tem um monte de gente que... Ah, não, essa banda eu não escuto mais porque eles são um bando de nazista, mas eles escutam bandas que são extremamente machistas. Então, tipo, depende do que realmente cada pessoa importa tem como pra pessoa, né? Importância. Mas eu acredito que, tipo, a partir do momento que a pessoa tem um conceito e ela é capaz de compreender o que a pessoa diz, ou capaz de pesquisar o que a pessoa diz ali na letra dela... E, tipo, se ela vê que não é a mesma coisa, que ela tem um pensamento... Uhum. Tipo, se ela não parar de escutar, ela acho que já tá sendo um pouco... Conivente. Conivente com aquilo que ela... Eu acho foda que as pessoas confundem, por exemplo, metal extremo. Não significa que você tem que ser de extrema direita. Exatamente. Sabe? Porque os caras geralmente esbarram nisso, né? Uhum. Tipo, não, eu sou tão extremo que agora eu odeio os seres humanos e eu quero a extinção dos seres humanos. Sim, não entendeu o que o metal tá querendo dizer ali, na verdade, né? Tipo, acha que falar de morte e de guerra nuclear, todas essas temáticas do metal, é você pregar o extermínio da humanidade, pregar, né? E é bem isso, né? É, eu acho que tem um lado que é um certo fascínio, tem um lado que é um lance, assim, de que... Sei lá, de que isso tá te incomodando e você quer se expressar e você quer falar daquilo. Sim. Mas assim, do meu ponto de vista, eu encaro com uma forma meio lúdica. Eu tava vendo até acho que o vocalista do Venom falando assim que aquela segunda onda do black metal norueguês, tipo, não, eles não entenderam a parada, assim, porque a gente tá falando de satanismo, mas não significa que a gente é contra quem é cristão, que a gente vai discriminar um cristão, tá ligado? Porque assim, tipo, é como você ver um filme de terror, tá ligado? Uhum. Você tá imerso ali naquela atmosfera demoníaca e falando aquelas coisas, mas isso aqui é arte, cara. Exatamente. Você vai viver sua vida normal, é, sabe? Tipo, assim, não é pregar o satanismo, mas é pregar o anti, de repente, o anti-cristianismo, né? Sim. Tipo, antes tradições cristãs, né? Uhum. Ou é também óbvio que tem bastante das letras. É, o fanatismo. Ou também tem bastante das letras que, tipo, o pessoal só quer seguir aquele mesmo ritmo daquela vertente que ele tá, tipo, ó, black metal, que tá dando cristianismo, certo, né? Tá dando certo. A pessoa, tipo, ah, não, gostei dessa sonoridade, quero fazer nesse som, então eu vou escrever na mesma base que as pessoas escreveram antes de mim, mesmo não acreditando naquilo. Sim. Uhum. É tipo só uma letra assim pra você conseguir fazer um som e se tornar comercial, faz né? Parte da temática, né? Exatamente. Sim. O black metal do Venom era mais uma questão mais anti-religioso, tipo assim, metal negro de ser algo não comercial, negro de darkness mesmo. Tipo, obscuro, só malvado. De ser anti-religião, anti-tradições, anti... Né, se você for ver começo dos anos 80, na Inglaterra e Estados Unidos, onde surgiram essas bandas... Uhum. É, na Inglaterra tinha a Margaret Thatcher, que era tipo uma conservadora, e nos Estados Unidos o Ronald Reagan. É. Então você tem dois governos super conservadores e evangélicos, especialmente o do Ronald Reagan, né? Uhum. E eu acho que isso é como uma resposta a essa... Que é um pouco do que a gente vê hoje, dessa pressão para que as coisas sejam da família, da tradicional e da sabe? Uhum. E pra mim o metal representa um contra isso, uhum, né? É uma oposição a essas estruturas de poder, né? Que a gente tava falando mais Sim. cedo até, assim. É isso que eu acho meio complicado, assim. Que, por exemplo, você começa a ver, tipo, white metal, eu já não sei se já não tá muito desvirtuado daí, Sim. sabe? Porque começa a ficar extremamente superficial, sabe? Sim. Daí eu não sei, eu já acho um pouco complicado, assim, cara. Eu não sei se eu acho válido, sabe? É contraditório, né? Uhum. É, no mínimo é contraditório. Sim, acho que se o cara souber, pelo menos, o que ele tá fazendo, a gente pode, isso aqui não é isso, mas... Sim. E é engraçado que o white metal, ele tem bandas já desde os anos 80, já, então... Sim. Ele surgiu... Eu curti, mais ou menos, junto, assim, né? Surgiu mais ou menos junto, assim, com as bandas também. Uhum. É, porque Triper, ao mesmo tempo, tipo, vai ter o contra aquilo que é comum, vai ter o contra o que é contra o comum, né? Uhum. Sempre que surge alguma coisa contra, vai ter alguma coisa contra aquilo. Uhum. É meio que natural, tipo, isso, na verdade. Antifascismo, né? Antifascismo. Eles vão se desmembrando e vão tomando, né? Mas vocês acham que o metal consegue ter uma... Como é que eu posso dizer? Que o metal, ele pode ser uma coisa... Como um objeto que você pega e faz o uso que você quiser dele. Vocês acham que o metal, ele consegue ter essas... Ele consegue existir como algo próprio que tá sujeito a ser utilizado pra um lado ou pra o outro, e que não sei se na visão de vocês isso seria válido, o metal existir, e daí o uso que você faz dele é por você, assim. É em disputa, né? Rola essa disputa mesmo, sim, e eu acho que é bem complicado, mas... É tipo assim, é uma ferramenta que tá ali. Sim. E aí você usa ela de acordo com o que você pensa, né? Eu acho... Bom, pelo meu posicionamento, eu critico, né, quem faz um white metal, ou faz um metal... mais direita, assim, porque eu acho que não tem muito a ver com a proposta, né? Mas, né? Eu acho que quando você faz, às vezes você acaba correndo o risco de ser meio purista, assim, de, ah, não, isso surgiu pra isso, sim, então sim. Você não pode usar, tá ligado? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que seria demais você invadir aquele espaço e tomar aquilo pra você pra fazer outra coisa, exatamente. Tá ligado? Eu não sei se isso é certo. Que não é bem, tipo, como se fosse um rancor ou algo do tipo. Claro que tem uns caras que levam isso ao rancor, né? Sim. Ao ódio, ao outro ali, né? Mas é uma questão mais de, tipo, de criticar e ver que aquilo não tem sentido fazer isso, né? Tipo, white metal, ou metal de direita. Ou o cara escuta várias bandas, assim, e é de extrema direita, né, e na família, e é de Deus, e você fica, porra, mas então, tu não entendeu? Que você tava falando mais cedo, né, que às vezes até depende do nível de instrução, isso que a gente tava falando mais cedo, às vezes o cara não entender inglês, por exemplo, não se importar muito de ir atrás, tá ligado? Só escutar o som e achar que aquilo é massa, que ouvindo aquilo, né? O meu posicionamento disso, diante disso, é mais um posicionamento da minha visão mesmo, assim, né? Mas, pra poder identificar tudo isso, assim, acho que até existem estudos que se debruçam sobre esse tipo de análise no metal e tal. Nunca vi, mas imagino que tem, assim, né? Que pode ter uma resposta mais fundamentada sobre, né, sobre como que é as pessoas que gostam de metal e se comportam assim politicamente, né? Eu não sei, eu acho que assim, só pra gente tentar finalizar de alguma maneira, assim, eu acho que talvez o que cabe pra nós, assim, uma geração que tem acesso à informação em abundância, por exemplo, que tem capacidade de ir atrás das letras, de entender a história das bandas e tal, acho que talvez é ter uma certa responsabilidade com o que a gente tá fazendo, assim, tá ligado? Tipo, eu curto esse som, mas esse cara aqui é assim, eu tenho uma série de discordâncias, então não vou comprar uma camiseta, não vou comprar um CD. É tudo uma questão de responsabilidade e bom senso, né? Mas eu acho que tem bastante a ver também com a posição socioeconômica da pessoa, né? Se ela tem acesso àquilo. Porque a gente mesmo, né, não se considerando super privilegiado e sim, rico a gente e tal, ainda consegue ter um acesso bacana, né? E conseguir ir atrás por conta própria, mesmo que seja. Mas, cara, no meio do metal dá pra saber tudo da banda, né? Se você se envolve depende um pouco, né? Depende com quem você se envolve. Não, quer dizer, se você jogar lá na internet, você vê. Mas aí que tá a questão do socioeconômico, né? Se tiver todo mundo que tem acesso, né? Todo mundo que consegue um inglês básico, não é todo mundo que vai ter acesso direto a isso. Às vezes a pessoa só comprou um CD ali, escutou, achou massa o som, vem de uma família que acredita ali piamente, ali, cristã, sólida, mantém o som naquela base, é isso? Eu acho que acaba tendo um outro problema, assim, por exemplo, muitos de vocês aqui falaram que, tipo, ouviram metal por influência da família, do irmão, do pai, mas assim, no meu caso, que foi uma coisa meio solitária, acho que pode acontecer com muita gente de, ah, beleza, eu divirjo aqui né, da forma de pensar da minha família, por exemplo, da minha escola, das pessoas que fazem parte do meu círculo social. E eu me junto aqui num grupo com quem eu me identifico, e aí o fato de eu não compartilhar as coisas que a gente está discutindo nesse grupo com a minha família, por exemplo, acho que é um ambiente fértil para surgir ideais, sabe, neonazistas, assim, porque já não é uma coisa que você quer que o teu pai saiba que você tá fazendo, tá ligado? Você já tá se afastando um pouco, assim, do teu convívio para fazer aquilo de um jeito meio secreto, assim, meio, sabe, sem ser visto de uma forma meio subversiva, e eu acho que isso acaba facilitando bastante, assim, para surgir esse tipo de ideal, e é difícil entender como é que a gente pode fazer alguma coisa, sabe, pra... Talvez fomentar esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui agora, sabe? Foi o que eu pensei agora no momento também, que é um tema muito, assim, difícil, assim, e que dá muita conversa, e que a própria conversa abre outras portas pra outras conversas, pra outros assuntos, e que liga várias outras coisas, né? Por isso que, nem a gente falou, o artista, ele expressa o que ele pensa ali, o que ele, né? Sim. E aí... É importante o boicote de certos ideais, só que é isso que eu falei, o acesso à informação. Então, se você não tem essa informação, você não sabe que você pode. Você tem que boicotar esse tipo de tema. Então, às vezes você não. Às vezes você tá apoiando sem saber. Sei lá, último exemplo que eu lembro, cara, foi uma banda de black, ou não sei falar aquilo lá, o MGLA. Ah, o Magla. Porque, cara, eu curtia pra caralho, eu acho uma banda sonoramente foda, mas que não. Tem nada, assim, tipo, na letra, não fala... Na letra é praticamente sobre filosofia. Você acaba sabendo remotamente, eles, né? Não, tipo... tem nada que diz que eles são de extrema-direita ou nazi. Mas eles vieram fazer show aqui no Brasil e viram um cara com uma banda... Uma camiseta de uma banda nazi, uns integrantes. Caramba. Tem... Só isso. Mas aí a galera já... Tem... Eu já ouvi dizer, assim, que na Europa, nos Estados Unidos, assim... eles veem diferente isso um pouco, assim. Eu não sei dizer como eles veem, mas parece que pra gente uma expressão aqui que é o passar pano, né? Eles acabam passando pano pra algumas bandas com isso, sabe? E eu vejo muito isso no Instagram, que eu sigo às vezes bandas da Europa ou pessoas das cenas, né? De outros lugares, né? Da Alemanha ou da Inglaterra, dos Estados Unidos, e tipo que curtem o metal ali tradicional, né? Que a gente vê como progressivo, mas também acaba gostando de bandas que, né? Tipo, sei lá. Sabe? Assim, talvez isso tenha a ver com o lance de como que eles encaram liberdade de expressão lá e como a gente encara aqui. Exatamente. Porque aqui, lá você pode falar desse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, né? Você pode falar qualquer coisa pra pessoa, desde que você não agrida fisicamente a pessoa. Na Europa, assim, a característica muito é do nacionalismo, assim. Xenofobia, sabe? Quando o metal mais extremo, assim, o black metal europeu, ele vai mais... Desbarra nisso, assim, né? Tipo, o nacionalismo, das origens, das raízes. Mas eu acredito que aqui no Brasil também tem um pouco disso. Tem. Porque aqui no Brasil meio que se tornou elitista, assim, o metal, né? Tipo, eu escuto metal, então eu sou superior a você que escuta tal outro gênero de música. Por causa disso que eu escuto você, eu sou, tipo, mais inteligente. Então acho que acaba se tornando um pouco elitista e nessa questão de, tipo, eu sou daqui, é dessa origem que eu venho, então eu escuto esse tipo de música, eu sou melhor que você. Tipo, seria o metaleiro criticando quem curte funk, né? Que acha que o funk é algo vazio e que, não consegue ver que há uma... Não é uma cultura própria do país, né? É só o metal, tipo, é uma cultura que tem toda uma história, blá blá blá. Tanto é que o funk é mais brasileiro do que o metal, né? Sim, exatamente. O metal é importado, né? Mas... Funk carioca, história aí, sensacional. Gosto muito, inclusive. Mas acho que é isso, galera. Eu agradeço vocês por terem vindo, por terem topado ter essa conversa, assim. Eu acho que é bem importante. E, assim, fico muito feliz de vocês, sabe, de ter vocês como amigos, assim, de serem pessoas sensatas que se preocupam em refletir sobre esse tipo de coisa e assumir essa responsabilidade que talvez não seja tão comum, assim, não só no metal, mas em uma série de outras coisas, assim, na nossa relação com a arte mesmo, assim. Eu não acho que é tão comum ter esse tipo de conversa, e eu acho que quanto mais a gente puder fomentar isso, melhor, sabe? Sim, com certeza. A gente consegue ter uma sociedade um pouco mais saudável, assim, né? Então acho que é isso, já... Podemos encerrar. A palavra do Sandy ali, tá? Eu discordo de você. Vocês são todos babacas. Foda-se. esses que metal o quê, galera? That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.